Sexta-feira à noite quero te encontrar. Passei a semana inteirinha pensando em você. Ligo o carro e vou seguindo o meu coração. Preciso te ver, namorar com você. Paro com meu carro em frente ao portão. Ajeito meu cabelo no retrovisor. Buzino duas vezes pra chamar a sua atenção. Preciso te ver, namorar com você. Amor no carro, sentindo todo o seu perfume. A lua feito um vagalume, iluminando eu e você. Amor no carro, carinho que não é pecado. No vidro todo embaçado, escrevi seu nome outra vez. Entro no meu carro louco de paixão. Você olha nos meus olhos, segurando a minha mão. Nas curvas do seu corpo eu sinto que a vida é mais do que prazer. Preciso te ver, namorar com você. Amor do carro, sentindo todo o seu perfume. A lua feito um vagalume, iluminando eu e você. Amor do carro, carinho que não é pecado. No vidro todo embaçado, escrevi seu nome outra vez. Amor do carro, sentindo todo o seu perfume. A lua feito um vagalume, iluminando eu e você. Amor do carro, carinho que não é pecado. No vidro todo embaçado, escrevi seu nome outra vez.